estamos ao vivo para todo o sul do Brasil com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova skin e um cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel Farmácias, é você sempre bem. E os queridos amigos do Pretinho, como vão nessa segunda-feira? Tudo certo, gurizada? Eu vou bem, eu tô em sexto. Coisa boa, que bom, Piangers. Eu tô em sexto, dá uma dupla conotação, né? Eu tô em sexto, pô. Tô tá bem, em sexto, Piangers, tá bom. Dormi sábado pra domingo na Libertadores, que mano. Beleza, aproveita. Fala aí, Everton Cunha, Mr. P, beleza? Boa tarde. Fala, Potter. Eu tô em sétimo. Tudo bem, Potter? É sétimo, me assina. É isso aí. E meio surdo. Já dormiu na Libertadores esse campeonato? Já, várias vezes. Não dormiu nada. Tu não, tá bem, tu tá bem, Piangas? Feliz da vida com o teu time, Piangas? Que momento, hein? Cara. Que momento, Figueirão, hein? Figueirinha tá bonito, Figueirão, né? Figueirão, tá rapaz. Tá bonito mesmo. Eu vou aproveitar enquanto é tempo, porque daqui a pouco tem o Flamengo, o Fluminense e o Corinthians no caminho. É, isso aí. Mas não é do jogo. Vambora. Tem ainda quantas rodadas? Cinco rodadas, né? Cinco rodadas. É isso aí. Valeu, fala, Porazinho. Eu tô bem, cara. Tô bem e não tô falando de futebol, até porque ano que vem falaremos novamente de futebol, né? Tá bem, Porazinho. Já era tá pro tricolor, mas é isso aí. Boa semana. A vida é muito maior que não, isso. Tamo junto. E outra boa notícia é que o Sassu rotifica em 2012. Ah, então, uma notícia maravilhosa pra uma segunda-feira. Sensacional. Fala, Maurício Amaral. Tudo bem, meu bem. Que bom, Maurício Amaral. A estrela móvel do Pretinho Básico de segunda-feira, uma da tarde, é o grande, o cara que acorda o sul do Brasil ao os domingos às 6h15 da manhã é o grande Neto Fagundes. Aí, meu parceiro, estão chegando de longe, rapaz. É mesmo, onde é que tu tava, compadre? Em Canoinhas, lá no norte de Santa Catarina. Remando. Ontem à noite a comemoração do centenário de Canoinhas, né? 100 anos, é um lugar onde produz uma das melhores erva-mates do Brasil. Olha, mas eu ia te falar isso aí mesmo. É catarinense a melhor erva-mate. Não, cara, é uma das melhores do Brasil, cara. É que depende muito da região, né? O Rio Grande do Sul tem a região aqui, ó. Por exemplo, Arvorezinha e a região das Missões produz a melhor erva mate pelo lugar, pelo terreno, pela maneira que Um dos melhores é a Lira, cara. Canoinhas é maravilhoso. Mas é isso aí. 100 anos. A Jamaica também faz uma bela erva. Jamaica faz uma bela erva. E sai da Catarina. Dá-lhe uma dor de cabeça, e uma fome, Gandrosa. Eu provei uma erva lá que é Santa Catarina é uma loucura, E aí, meu compadre, vamos falar sério, né? Vamos falar sério aqui, então, nesta segunda-feira. Hoje é dia 7 de novembro de 2011. Alguém aqui pode lembrar, talvez muitos não lembrem, mas há um ano exatamente estávamos todos no Beira Rio assistindo Paul McCartney. Exatos 365 dias. Foi dia 7 de novembro. Tem certeza? Absoluta, sabe querido. Que domingo, porque hoje é aniversário da Rodaica. E aí estávamos lá no Paul McCartney comemorando o aniversário. A você, parabéns a muito com obrigado quem pelo será, carinho. Com quem será? Com quem será que a Rodaica vai casar? Vai depender se o fulano vai. Já quis, né, cara? Já quis, né, velho? Hoje também é dia do radialista. Dia do radialista. Você que é radialista. Você. Ô, my brother. O que aconteceu, cara? Não foi dia 7? Sim, o quê, querido? Hoje é dia 7. Mas tu tá com algum problema, Marcos Pedro? Tu tá te drogando, Piangas? Eu não tô me drogando ainda. Mas tá com uma carinha. Eu tenho problema, Piangas. Tá debochando. Tá debochando o Potter. Sétimo, entendeu? Sétimo. Foi dia 7, sétimo. Tá debochando. Tá debochando. Não é nada disso. Sabe o que ele vai? Tá gavando o burro antes da chegada. Bom. Antes de passar o pantano, né? Eu vou dar uma dica pro pessoal ir no show do Ringo Starr. Porque daí pode dizer pros outros que assistiu metade de um show dos Beatles, né? Eu assisti metade de um show dos Beatles já. É verdade. Né? Ainda que separadamente, né? Seus integrantes separados. Você assistiu um show dos Beatles até a metade, mas não. É uma semana linda em Porto Alegre, hein? Semana linda em Porto Alegre. Aliás, posso passar aqui, então, os shows que nós temos esta semana em Porto Alegre? Pode passar, querido. São destaques do Clique RBS. Já tivemos no sábado, dia 5, Charlie Brown Jr. em Porto Alegre. Já foi casa lotada, Pepsi on Stage lotado. Loucura. No dia 10 de novembro, na quinta-feira, teremos Soldiers of Jah Army. no Pepsi On Stage. Sabe quem vai abrir, né? Quem é que vai abrir, cara? Não sei também. Também não sei. Na mesma quinta-feira, dia 10, temos Ringo Starr em Porto Alegre, no Gigantinho. Dia 10 cai. Quinta-feira. Dia 11, sexta-feira, temos Pearl Jam no Estádio do Zequinha. No dia 13, no domingo, no Pepsi On Stage, temos Simple Plan. E ainda no dia 18, temos o Rapa em Porto Alegre, no Pepsi On Stage. Todos os shows são de promoção exclusiva da Atlântida. Se você ouvir alguém dizendo que é promoção sua, não é. É promoção da Atlântida, o show que você vai assistir. Todos os shows que você vai assistir no Pepsi On Stage, no Zequinha, no Gigantinha, é tudo nosso, velho. Tudo nós. Tá tudo bem, queridos? Tá bem. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS. Previsão do tempo. A semana começa com o tempo bom, firme. Em todo o estado, em todo o sul do Brasil, na verdade. Temperaturas bem amenas. A chuva volta na quinta-feira e vai demorar pra ir embora. Ah, oh, que legal. Vai chover até a partir de quinta. Até dezembro para. Talvez chova no mínimo uma semana aí. É. Talvez chova no mínimo uma semana. O que vai ficar faltando daí uma semana pra acabar o mês de novembro. A previsão é sol pra hoje da noite, querido. Moradores de Blumenau que tiveram casas atingidas por deslizamentos de terra já podem sacar o FGTS. Os moradores devem se dirigir ao ginásio Galegão. Lá no Galegão? Para ter direito ao saque, o morador deve levar junto o laudo emitido pela Defesa Civil. Parece um jogo de vôlei, tem saque, defesa, ginásio. Que rápido. Talvez eu entrei no Galegão. Que rápido. É. O que é o Galegão? É um ginásio de esportes. Ginásio, né? É. Isso. Muito bonito. Dois homens assaltaram na madrugada de domingo o Bar Pedrini, na Avenida Venâncio Aires, em Porto Alegre, tradicional bar de encontro de jornalistas dos anos 80, especialmente. Foi o terceiro ataque ao bar no bairro Cidade Baixa em menos de 2 meses. Caraca! Terceiro ataque a bares. Não ao Pedrini. Foram outros dois bares. Isso aí. E o Pedrini errado no Clique RBS, então? Não. Tá errado. Talvez aí a produção tenha colocado errado, não querendo, certo, né? Mas é que eu li essa notícia pela manhã. Fez do Rio, né? Dois outros bares. Então, olha aqui, ó. Foi o terceiro ataque a bar. Na Cidade Baixa. Na Cidade Baixa em menos de 2 meses. Desculpa te interromper, mas o gerente deste bar, Pedrini, já foi assaltado 16 vezes, cara. Eu fiquei pensando. O cara já tava pós-graduado. Quando os bandidos chegaram, ele já dizia assim: tudo bem? Vou te dar todo o dinheiro aqui, tu vai te embora, não precisa machucar ninguém aqui e tal. E foi mais ou menos que aconteceu. E a história é maravilhosa. Os caras chegaram 12h30 da manhã, dois caras bem vestidos, pediram uma cerveja, ficaram 2 horas ali. Comeram bastante. Beberam, no final assaltaram os clientes, né? Tiraram a revólver. 4h30 da manhã, a dupla anunciou o assalto e passou a recolher pertences das pessoas que estavam no bar. Levaram quanto? 10 pau. 10 mil reais em pertences. E tinha um dos assaltados, era um delegado da Polícia Civil. E aí eles descobriram que o cara era delegado e fizeram ele falar: perdeu, né? Tu perdeu. E aí o cara, perdi. Então, perdeu, playboy. Então, ligaram a regressiva, né? Esses dois ligaram a regressiva, né? Imagina a tensão, mano. Que isso, né, cara? Isso é uma prática em bares e restaurantes de São Paulo, da noite paulistana, que veio pra Porto Alegre, né? Chegou em Porto Alegre, pô, terceiro. Mais uma importação paulista aí pra cidade. É isso aí. Rio Grande do Sul teve 17 vítimas no trânsito no fim de semana. Destas 17 vítimas, 12 tinham menos de 30 anos. Em Santa Catarina, o saldo foi de 6 pessoas. Perdemos em Santa Catarina 6 ouvintes para o trânsito. Lembrando que esse número sempre é no ato, né? Sim, as pessoas que perdem a vida ali, no acidente. É sempre maior. Torcedores do Avaí causam quebra-quebra após derrota para o Ceará. Exatamente. Integrantes da organizada Mancha Azul. A Mancha Azul. Forçaram a entrada pelo portão de acesso das sociais e tentaram quebrar tudo o que viam pela frente. Quebramos mesmo. Chutaram cadeiras e arrancaram placas de publicidade e pedaços de ferro. Credo. Houve corre-corre e torcedores com crianças de colo tentaram se proteger do vandalismo. A polícia vai avaliar as imagens das câmeras de segurança hoje para identificar os envolvidos. Não vou prender ninguém. Nunca prende ninguém. Nunca prende ninguém. Quando teu time tá mal, uma coisa que ajuda o time sempre é quebrar o seu time, né? Sempre ajuda muito, né? Quebra o patrimônio do clube. Teu time tá mal, tu vai lá e quebra o teu estádio. Isso ajuda muito. É inteligente, né? Porque aí daí traz os custos. Claro. Não pode contratar jogador porque tem que arrumar... Time mal, quebra o seu estádio, que aí... Mais ou menos na mesma hora, Figueira chegando ali do lado, no aeroporto, sendo recepcionado pela torcida do Figueirense. Aí que dá mais ódio demais. Mais ódio demais. Na gente, no nosso coração, que coisa, hein, como estamos sofrendo, gente. Que coisa, hein, Almir? Que ano ruim esse. Vamos sofrer mais um pouquinho ainda, hein? Estamos sofrendo muito. Mas eu tô dando umas dicas boas lá. Quantos pontos o Avaí tem que fazer pra se livrar da 15 pontos em 15 a serem disputados. Isso pra não depender de ninguém. São números pra não depender de ninguém. Um incêndio de grandes proporções atingiu o prédio da fábrica da Calçados Delay. Nesta madrugada em Novo Hamburgo, as chamas foram controladas por volta das 7 horas e todos os 140 funcionários da fábrica de calçados devem ser demitidos na tarde desta segunda-feira. Mas não foi a mancha azul. Uma das proprietárias informou que ainda não conseguiu avaliar o prejuízo em valores, mas destaca que a perda foi total com o incêndio. Ela afirmou que se continuar no ramo, será preciso construir uma fábrica nova, o que ocorreria num prazo mínimo de 6 meses. Que tristeza profunda para 140 famílias da fábrica de calçados Delay. Que horror, cara. Que horror, velho. Nessa época do ano, Natal chegando, imagina como ia aumentar a produção de calçados de agora até o Natal. Não, e o estoque, normalmente tu prepara muita coisa pra esse final de ano. É verdade, cara. E aí tudo, tu perde tudo. Que horror. Que pena, que lamentável. Tu primeiro compra, né? Ou seja, tu tá pagando na frente, na verdade. Sim. Então, além de tudo isso, além de não receber o dinheiro de volta, aquilo que foi investido também queimou junto. Deus o livre. Putz, fiquei muito chateado. Muito chateado. 1:18, agora tá na hora de ouvir o que que nos diz o Marcelo e o Marcelino. É verdade, amigo. É verdade. Do Lucão, diretamente do Rio de Janeiro. É verdade. Final de semana de sol aqui no Rio, né, Maurício? Tá no Rio, Marcelo? Tô no Rio de Janeiro. Mas tá muito bom o sol. Tá bom o áudio. Parabéns ao Jean. Jean da técnica. Dá a impressão que tá do lado, gente. Ninguém vê ele trabalhando. Parece que eu tô te vendo até, Marcelo. É verdade, ninguém vê o Jean trabalhando. É verdade. Só aparece ao vivo. É que assim, ó, quando nós temos uma equipe que é uma equipe vencedora, não, os problemas não aparecem. É verdade, amigo. Que é o que acontece agora neste exato momento. Nós tivemos um probleminha técnico hoje pela manhã. É verdade. Não tivemos nada, não fala pra eles. Queimou um fusível. E aí, então, estamos trabalhando agora na troca do fusível, mas nós temos uma equipe sensacional, nosso querido Rogerinho, nosso querido Leonardo e o Jean-Pierre. Tô ajudando também. São os caras aqui neste momento. Fala, Marcelo! Turista pagam $5 pra segurar jacaré na Flórida. É verdade. Vamos segurar o jacaré. Lá tem muito jacaré. Era o que eu brincava lá no Alegrete, querido. E o réptil fica com a boca fechada. É verdade. Olha o réptil. Uma mordaça. Olha ali que bonito. Olha lá, que lindo. Será que dá pra usar em mulheres essa mordaça? É verdade. A atração foi alvo de críticas de grupo de defesa dos animais. Mas por quê, Marcelo? Tem sempre um cara preocupado com os animais. Não, e comendo churrasco. Não, aqui, é um absurdo que faz com jacaré comendo churrasco. Jaqueta de couro. De ovelha. De couro. Mas é verdade. Que raça bem chata. Mas as ovelhinhas estão aí para serem comidas, né, Potter? Eu tenho um tio meu lá de Alegrete que uma vez ele tinha uma servido umas carnes de jacaré e um delegado do Ibama ficou sabendo e foi lá. Bateu lá na casa dele. Pronto! O delegado do Ibama. E ele, tudo bem? Isso é o seguinte, fiquei sabendo que estão vendendo carne de jacaré aqui. Mas pode ficar tranquilo que eu não quero lhe prender nem nada. Eu só preciso saber de onde vem esse jacaré. Aí ele chamou o cara, entra aqui comigo. Foram caminhando até o fundo do pátio, tinha uma hortinha de umas 5 ou 6 cebolinhas, aquelas coisas verdes, assim. Tá vendo essas coisinhas verdes aí, querido? Os jacaré que eu planto, eles começam a crescer, quando o rabo fica grande, eu corto e aço em todo. É daí? É verdade, não adolescente. Não vou entregar ninguém. Adolescente de 14 anos é suspeito de abraçar um colega na escola. Opa! É verdade, é o famoso bullying, né, não, Marcelo? Não pode abraçar, meu. É verdade. Abraçou um colega na escola, aconteceu em Palm Bay. É verdade. Lá em Palm Bay tem muita escola. Escola tem política rigorosa e proíbe abraços não entre alunos abraçar. Do mesmo sexo. Que mundo que estão preparando para os adolescentes, isso, né, Marcelo? Isso podia acontecer aqui no Pretinho, né? Não, proibir abraço. Podia ter na balada também do Pretinho. É verdade. Não abrace na balada. Entre pessoas do mesmo sexo. É verdade. Eu não abraço você. É verdade. Casal briga após ir à escola pra tratar de briga do filho. O filho brigou na escola, o casal foi lá tratar disso. Acabou brigando também na escola. Sabe por que brigaram? É, sabe que o casal brigou? É. Por quê? Porque o pai pensa de uma forma e a mãe pensa de outra forma. É verdade, geralmente é assim. Só faltou combinar. Isso. É verdade. Acabaram trocando agressões e mordidas. Ah, não! Na escola! É que um dizia que a culpa era do outro, claro. É, lá em Aioa tem muito. Aioa! Errei! Lá em Aioa! É verdade. É verdade, acabou? Amigo. Acabou, era tá essa. Tá bom, Marcelo. Tá fraco. Obrigado, tá fraco hoje. É verdade. Aí, ó, tá ruim, a área técnica aí. Muito bom, viu? Sensacional. Sensacional, não dá pra ver. Não dá pra ver. É verdade. Mas é esse o negócio, cara. Incente. Quando não aparece é porque o troço funciona. Vamos exatamente. Ver, Mr. P. O que teria acontecido se no lugar de 3 reis magos tivessem sido 3 rainhas magas? Por exemplo, teriam perguntado como chegar ao local e teriam chegado bem antes. Teriam ajudado no parto e deixado o estábulo bem limpinho depois. Isso é legal, né? Isso é legal. Teriam ainda, além de tudo preparado, uma panela de comida e teriam trazido ofertas mais práticas. Mais ou incenso, ou ouro e mirra, nunca vi mirra, cara. Imagina Jesus ganhando mirra. Eu já vi mirra. Queria um novo brinquedo da estrela, ganhei mirra. No entanto, quais teriam sido os comentários destas? Ah, bom. Por exemplo, ai, tu viu a sandália que a Maria usava com aquela túnica, coisa horrível, não combina. Olha, eu não quero dizer nada, mas o menininho não se parece nada com o José. Ai, como é que é possível que tenha todo esse bicharedo imundo dentro de casa? E finalmente, olha, nem te conto, mas disseram que o Zé tá desempregado. Muito bem, faltei quem enviou, mas foi bom. Tá ótimo. E aí, Potter, conta pra gente as aventuras do fim de semana de Potter. Fim de semana gravando num sítio em Dois Irmãos, os encerramentos filme. Patrola. O filme. Patrola de fim de ano. Gravando num sítio. Como é, Brasileirinhas. Que eu vou morar fora de casa agora, né? Vou me mudar aí, do Brasil. E aí teve que gravar as coisas. Bem mas, diferente. Eu vou morar em São Francisco. É. Assume, né, cara? Assume. E aí tinha uma cachoeira lá no lugar, né? E aí me tirei da cachoeira. Ah. É. Ninguém te segurou também, igual o Mosh. Não, eu fiz o pulo do Mosh. Ele tá nessa água, agora, né? Tá nessa de se atirar agora. Ele se atira. E aí me atirei e aí deu um pequeno problema nos tímpanos. E eu perdi a audição em 40% no ouvido esquerdo e cerca de 20% com impacto e água gelada e a velocidade que a água entrou dentro da cabeça. Tudo isso ao mesmo tempo. Cara, tudo tranquilo. Sai da água assim. O nego velho disse pro tio Nico do galpão. Agora Nico, tá deixa ouvido, eu tô surdo. Do outro eu não ouço nada. E agora tu tá ouvindo bem ou mais ou menos? Terrível, aí eu comecei. Agora, tinha. Nesse aqui, no teu lado, eu tô ouvindo mal. Ah, é? Aqui o que vem de ti aqui... Não ouve nada! Não ouço. Aqui no piano já tô ouvindo um pouquinho melhor. E aí, inacreditável, dor de cabeça, acontece. Entrei no Google, né, pra ver se tem como desentupir, né? E o Google falava, não faz nada, vai pro hospital. Quando o Google fala isso pra ti, aqui tem que ir pro hospital mesmo, né? Tem um jeito, mas depois... Não adianta querer começar a meter cotonete, o cansaço. Não. Deixa quieto. Vai lá no médico, o médico resolve a tua vida. Aí eu fui recuperando, tô recuperando a audição, né, aos poucos, né? E o engraçado é que, às vezes, eu não queria recuperar, né? Por exemplo, eu tô saindo do Beira-Rio ontem, depois da capotada lá contra o Fluminense. E aí uns caras saindo do Beira-Rio, saindo também de dentro do estádio, olham pra mim e falam assim, aí, pé frio! Putz, eu respondo, cara. Não, pé quente era tu. É, tu que é pé quente que tá aí dentro do estádio. Tu devia ter te feito surdo, cara. Mas o primeiro eu me fiz, mas os outros não me aguentei. Então sangue, né? Sangue corre. É que tem o cara que quer ser engraçadinho, né? Ele quer ser engraçadinho, ele precisa ser engraçadinho. Tipo nós, assim. Tipo nós. Tipo nós. Eu acho que em off a gente não é engraçadinho. Eu também, né, acho que não. A gente é muito sem graça. Não, em off. Eu sou pago pra isso. Exato. Eu falo, é o nosso trabalho ficar aqui entretendo a galera. Mas ali na tua vida pessoal, no dia a dia, resolvendo os problemas que todo mundo tem na fila do banco, no supermercado. Reunião de condomínio. Lá na Serasa, na reunião do condomínio, quando vai tirar teu nome do SPC. Não, aí a gente é igual a todo mundo. Tem bom humor, mau humor. Uma das razões pra eu ir pra São Francisco é isso. Essa pressão. Sai um pouco do público. Podendo estar tranquilo. Não, mas é que tu faz TV, né, cara? Mas conta direitinho como é que foi o que tu te irritou, Potter. Foi isso aí. É uma coisa que me irrita é me chamar de pé frio. É mesmo. Né? Porque, tipo assim, eu vou em 98% dos jogos do Inter em tudo que é lugar, né? Já ganhei um monte de coisa. Quando tu ganha, aí porque nunca tem o contrário, né? Tu nunca é pé quente. Nunca foi graças a ti. E como eu vou em todos os jogos, eu perco muito, empato muito e ganho muito, né? Aí, verdade. Como mas qualquer ganha mais, torcedor. Ganha mais. Ganha não, mais sempre que ganha perde, mais. Qualquer certeza. Torcedor ganha mais. Sim. Qualquer um que habita mesmo, não mais. Sim. Né? Mas a grande maioria é absolutamente carinhosa, gente boa. É verdade. né? E até os caras que chamam de pé frio também estão brincando, então não pode levar muito a sério. Mas pra eles, irrita. Ele quer se aproximar de ti, na verdade. A frase quer aproximar, quer dizer assim, bah, eu conheço o Potter, vou ali brincar. Então usa a frase certa. Cara, que encheu o saco do cara. O que é que tu quer falar agora, pra eles, Potter? Eu vou contar uma piadinha, né? Piada do Potter! Você vai ficar linda com o anel doendo. Que maravilha. Na hora da sentença, o juiz diz pro réu: você vai ser condenado à morte na guilhotina. Bah! E aí o réu: mas que azar, cara. Pensar que semana passada eu paguei um dinheirão pra me tirarem as amígdalas. Vai, meu compadre. O nego velho detetive particular. Mas credo. É uma profissão que combina com o nego velho. É mesmo. Se aposentou da civil. Largou agora e foi fazer detetive particular, dá mais grana. Ah, é muito era, bom, era inspetor da Polícia Civil, sim. Agora é detetive. Aí o nego velho chega pra mulher. A cliente dele perguntou informações e ela disse: ontem segui o teu marido, que nem tu tinha me pedido. Tive em três bares, quatro boates e um motel. Bah, a mulher, cara. O quê? E o que esse desgraçado foi fazer em todos esses malditos lugares? Olha, não tenho bem certeza, querido, mas eu deduzi que ele tava te procurando, querido. Que é o problema. Sabe que tem um monte de detetive assim, né? E um amigo meu colocou um detetive em cima da mulher e descobriu, cara. É mesmo? Descobriu uma traição. Cara. Descobriu mesmo? Em quatro semanas, um mês. Ele tava olhando pra mim, assim, essas coisas. olhando bem no meu olho, viu? Descobriu. Quatro semanas. Telefone, me dá o telefone agora. Quatro semanas, três entradas da mulher no motel. Quatro semanas, uma por semana. É aqui isso. Perto, mano. Na quarta semana eu adoraria não falou, que a minha dia. Mulher coitado, botasse cara. Um detetive atrás de mim pra ver como a minha vida é chata. De casa pro trabalho, do trabalho pra detetive casa. Detetive vai se apaixonar. Você sabe que tem estudos que dizem por que o homem trai e por que a mulher trai. Você sabe por que a mulher trai? Porque vingança. É casada comigo. A mulher trai quando falta diálogo. Faltou diálogo no relacionamento, a mulher então trai. Não tá explicado. Não, mas elas já falam pelos dois, cara. A mulher trai quando então não há... Então sempre traem, porque é monólogo o casamento. É que diálogo no sentido de debater a relação, não, de discutir. Diálogo no sentido de falar assim, tu tem razão, amor. Diálogo no sentido de briga. Vocês são cornos potenciais. Estão na lista. Todos nós, na verdade. Eu diria que todo mundo é. Você, ouvinte, que tá aí achando que vai se livrar dessa. Não. Mais uma aqui, ó. A mulher trai quando não há mais romance na relação. Ah, isso é verdade. Depois da segunda semana sabe do casamento. Que 90% das mulheres que traem estão querendo romance. Pô, mas eu dei uma lavadora nova pra minha mulher. Os outros 10% não me pergunta por quê. E qual é o outro motivo? Não, tem vários, cara. Por exemplo, aqui, ó. Vários? Quando falta emoção na vida do casal, a mulher trai. Eu vou botar em a Rússia esse final de semana. Quando ela está insatisfeita com sua vida de casal, a mulher trai também. Ou então, seja, sempre. Vai trair de alguma maneira. É uma questão de tempo. Sabe quando é que o homem trai? Nunca. Quando? O homem trai quando falta sexo em casa. Sexo! O homem trai. Só um pouquinho, deixa eu anotar pra ver se tá faltando alguma coisa. Tá. O homem trai quando sente-se que? Inseguro em relação à sua virilidade. Ou seja, volta o sexo. Quando, por exemplo, a mulher já não é mais atenciosa para o seu homem. Que tá olhando não... pra mim agora, cara? Tu fala não, cara, uma coisa é que eu tenho que olhar pra alguém. Cara, uma linha de perseguição. É que quando a traição é masculina, ele olha pra ti. E outra, o homem entrega-se à poligamia. Poligamia. Porque é natural do homem ser poligâmico. Aplaudam, gente! Porque o homem é macho, o homem é reprodutor. O homem... Eu aprendi as aulas de matemática. Olha, poligamia. Prestando atenção nisso aí, eu poligamia. Sou meio mulher. Que sempre atraí querendo romance. Agora tá começando a me entender. Mas há as exceções. Posso falar com o cara? Posso falar com o cara que tá dirigindo ao lado da mulher agora? Pode falar, fala com ele. Posso falar. Tira olha pra essa vagabunda. Tira não, não faz assim. Não, é meio parte do princípio que ela não é. Olha pra ela. Dá uma olhada pra ela agora. Tá olhando? Ela não é vagabunda. Olha, ela tá rindo, né? Ela não é. Ela tá rindo de nervosa. Sabe por quê? Ela gostou da piada. Tá levando ela agora no trabalho dela e o gordinho que senta ao lado. Aí já era. Tá sacudindo. Não, gordinho não posso acreditar que o gordinho. O gordinho de barba. Tá. Oh. Nunca, não é o cara gordinho. Forte. Tá não é. Não é. É o pinta. É o cara de teta. Ainda bem que eu trabalho com o cara. É o cara com com teta. É o cara com problema no time. Vai, Potter, projeta que a tela é grande. Vai. Pintinhas na cara. O cara com problema no tímpano, que se faz de novo. Posso falar com ela? Cara de maluco, pé frio. Posso falar com ela? Posso falar com ela? Posso falar com ela? É o coloradinho, corcunda. Pé frio. O cara tá focado no Deco, mas o problema é o Rafael Sobes. Deixa o pé frio falar. Agora eu vou falar com ela. Ele também tá te traindo. Com quem? Com mulheres. Com o mesmo gordinho. Não. Gordinho. Uma gordinha com teta. O gordinho também tá pegando. Tá distraindo com as mulheres que vivem da profissão mais antiga da humanidade. Ah, isso não é traição. É enfermeiras? Isso é um comércio. Daí eu gostaria de desenvolver um assunto que o Fetter falou ali, que daí atenção, não é traição. Não, vocês sempre me ferram nesse programa. Agora eu vou ferrar alguém aqui. Como é que é? Daí não é traição, chefinho? Não, eu não falei nada, cara. Tá louco? Eu tô ouvindo voz. Tá ouvindo voz, esquizofrenia. É uma relação comercial, né, gente? Isso é verdade. Classificados! Opa, legenda. Classificados do Pretinho. Vamos sair daqui, gente. Vai dar problema nesse atoleiro aqui. Vamos sair. Liga o 4x4. Duas ofertas da nossa audiência para este momento. Olá, caros PBs. Vendo casa de 555 metros quadrados no condomínio Saulo Ramos, na Lagoa da Conceição. A casa tem 4 quartos, 2 suítes, 4 vagas na garagem, semi-mobiliada, pode acomodar até 15 pessoas. Mas é uma mansão. Tem tudo que uma casa pode oferecer. Esta casa vale R$1.600.000 e está em ótima localização. E-mail para contato casasauloramos@live.com. Mas se tiver senta um milhão, cheque. Já vai, né? Tá se tiver louco. Um milhãozinho. Imagina, o desconto milhãozinho é 600 na mão. Pô, 600 mil de desconto. Eu tenho uma amiga que morava ali numa favelinha perto do Saulo Ramos, é na Lagoa isso aí, né? É na Lagoa. E aí ela perguntava, onde é que tu mora? Ela, no Saulo Ramos ali. Onde é que tu mora? Ah, eu moro no Saulo Ramos, sabe? Saulo Ramos. Favelinha, uma casinha. A voz bem... fina também é a balaca, né? É a balaca. É a facada do cara que troca o pneu, mas é também do cara que mora bem. Tu mora onde? É balaca, esquininha ali. Na esquininha ali, numa casinha de 1.600.000. Que beleza. Tô enviando esse e-mail para anunciar nosso apartamento em Gaspar, Santa Catarina. Oh. O motivo da venda é que a nossa filha está grávida e precisamos de um AP maior. Segue os dados. Apartamento 3 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de serviço, garagem coberta. O apartamento se localiza no bairro Bela Vista, em Gaspar. Ótimo condomínio com muito verde. Localização em terreno plano, livre de enchentes e desmoronamentos. Inclusive, nas últimas cheias, não nos faltou nem água, nem luz, nem internet. Tudo funcionou muito bem. Valor do imóvel, R$135.000. Ah, esse tá pra mim. Informações para vendoapgaspar@gmail.com. vendoapgaspar@gmail.com. Ô, Alexandre Ferro, como é que é, Almir? Prepara-te o dia 10 de fevereiro, aniversário. 10 de fevereiro tá aí, né, Almir? É o Fetefest. Pô, que beleza. Fetefest tá chegando aí, gente. Não vejo a hora. 10 de fevereiro, todo mundo convidado, hein? Obrigado, Almir. Show de bola, gente. O endereço tu vai liberar quando, assim, pra galera? Pra galera já saber. Sabe onde é que vai ser a festa? Onde é que vai ser? Trocou o lugar. Ah, é? Onde é que vai ser agora? Perini. Hã? No Perini. Pedrini. Pô, Pedrini, legal. Bacana. Chopinho, Lava Skin. Bacana. Só duplinha, alto astral, delegados convidados. Tentar sair antes das 2 da manhã, né? De bola, né, gente? Vocês, o que é a coisa mais importante hoje em dia? Hoje em dia. Segurança pública. Segurança pública? É. Escadinha. Segurança privada, né, querido? Segurança privada, né? Quase. Segurança privada. Tu lê isso aqui? Não. Porque tava escrito, legal. O que, que é uma coisa mais importante? Segurança pública. Sabe que isso aí, né? Meu ouvido, quando eu tô ouvindo mal, eu melhoro. Tu melhora. Melhora. Sensitivo. As mulheres devem estar felizes. O quê? As mulheres devem estar felizes. Quê? As mulheres devem estar felizes. Só ouve o que interessa, que nem o tio meu, só pra cobrar. Pegar aquela grana, tio. Ah! A grana que o senhor ficou de me dar no fim de semana. Quê? Não, é que eu tô o seguinte, o pessoal da prefeitura tá com um cheque pra lhe entregar. Quanto? Então, Mickey, Seguration Firewall Enterprise Limitada está lançando a bicicleta blindada. Dispensa o uso de capacete, colete, joelheira e cotoveleira. A bicicleta blindada não pega tiro, gente. Pode atirar. Não pega tiro. Não pega tiro. E por um pouquinho mais, você pode comprar a bicicleta blindada Family. que vem com garupa e cestinha na frente pra botar os filhos pendurados pra ir pra feira, mas tudo blindado. É a Cecília. É o leva a sogra, querido. O BOP já fechou um pacote de 500 bicicletas para as UPPs no Rio de Janeiro. E os cinegrafistas estão usando essa bicicleta. Estão usando essa bicicleta. Né? Que coisa. É. Vocês viram a imagem, cara? Que horror, né, cara? A imagem que ele tava gravando? Sim, horrível. Não. É, tem a imagem dele. Sim. O Grêmio no YouTube. Almir, acabou aí, Almir? Acabou. Ô, Magrânimo, posso mandar um abraço? Pô, claro que pode, Amaral. Manda aí. A rapaziada da camisetasdosul.com.br nos presentearam com camisetas legais. Aqui. Legal. Muito, obrigado. Não, legais não. Camisetas muito legais. Muito legais. E a gente não tá ganhando nada por isso. É camisetasdosul.com.br. Dois primos. Bacana. Que resolveram montar camisetas aí. Acessa o site dos guris lá, legal. Camisetasdosul.com.br. Muito legal. Ô, meu, por falar em coisa legal, quero fazer aqui um agradecimento e mandar um abraço pra rapaziada da Bike Tech, especialmente pro Mauro e pro Lagartixa. Oh, os caras estão Lagartixa. Os caras estão envolvidos num projeto que é o seguinte, e agora eu me envolvi nesse projeto, quero que todos se envolvam da mesma forma, pra gente tentar incluir novamente numa vida saudável um cara chamado Gustavo. O Gustavo, com 17 anos, era campeão de downhill, que era uma modalidade de bicicleta, morro abaixo, né? Isso downhill. O cara campeãozão, 17 anos campeão. Se machucou. Foi assaltado. Ah, não. Levaram a bike dele. Deram um tiro no guri. E o guri ficou paraplégico. Com 19 anos de idade, hoje ele tem 19 anos de idade, está paraplégico. E aí o que acontece? A Bike Tech descobriu que tem uma bike, tem um tipo de bicicleta que pedala com as mãos, e que o cara pode voltar a concorrer, pode voltar a competir, pode voltar... Esporte paralímpico. Sim, pode voltar aí a vida com sua autoestima, com sua determinação de voltar a ser um grande campeão, e é o que o Gustavo quer. Então assim, ó, a Bike Tech está arrecadando com venda de camisetas, com festa, com tudo que a gente possa fazer, uma grana pra comprar essa bike. Essa bike custa 6 mil e poucos reais. Então a gente já tem quase metade desse valor arrecadado e agora nós estamos divulgando a conta do Gustavo, troço absolutamente íntegro, tá? A família do guri tá envolvida, tem um troço muito, uma energia muito legal girando em torno desse negócio aqui. Então eu quero deixar e pedindo um favor à nossa audiência, eu já fiz minha doação, quero que você, se puder, faça aí R$5, R$2, R$3, R$10, o que puder doar lá no Banrisul, agência 0085, conta 39024665.3, dígito 3. Gustavo Richter. Eu vou colocar no meu Twitter e no Twitter do Pretinho também, se vocês me permitirem, claro, para que a gente busque essa bike e entregue pro Gustavo. E o Gustavo, hoje, com 19 anos, paraplégico, possa voltar a pedalar, competir e voltar a ser o campeão que foi quando tinha 17 anos. 0085-3902-4665.3, dígito 3. 3902-4665.3, dígito 3 é a conta. Gustavo? E a agência do Manrisul é 0085. Gustavo Richter. Tá bom, queridos? Muito obrigado pela atenção. 20 minutos para as duas. Voltamos em seguida com o Pretinho aqui na Atlântida. De volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil. Fácil assim. 15 para as duas. Estamos com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova skin, o cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel, você sempre vem. Doutor Alcer. Doutor Pepe. Oh, doutor. Agora no Pretinho Básico. Bola. Bola nas costas. Manda aí, doutor Alcer. Doutor Pepe. Só o Piqueires que ganhou, doutor Pepe. É verdade. Deu a lógica. O Grêmio perdeu, o Inter perdeu e o Avaí perdeu, doutor Pepe. É, os dois mais sofridos foram o Avaí e Inter, né? O Avaí tem que fazer 15 pontos em 15. Não, o Grêmio perdeu, mas o Grêmio não perdeu. Um jogo pior perdível. Perder em casa por um time que tá disputando e podendo se ganhar, se claro, chegar pra disputar o título. O Grêmio já tá morto. Mas e o Corinthians, cara? O Grêmio perdeu, sem dúvida. Acho que o Corinthians ter perdido também foi. A do Inter ontem foi uma pro último. É. E a do Avaí também, né? Porque a do Avaí é aquela. Sim, que é quase que a carreta numa segunda divisão. O Avaí, se ganhasse o Ceará, tava quase fora. Que era jogo de seis pontos também. Sim, sim. Escuta, eu não tava no estádio ontem. Vi quase todo o jogo do Inter. Tive a sensação de, desde o primeiro minuto, vaiarem cada vez que o Sobis pegava a bola. Completamente. Não, só que o que aconteceu foi o seguinte. Foi durante emocionante. Durante a apresentação dos jogadores, todos os jogadores, o Edinho, o Sobis e o Abel, foram ovacionados pela torcida. De uma forma emocionante. O Edinho chorou. As músicas que cantavam na época que ele jogava no Inter foram cantadas também. E aí, na hora que começou o jogo, aí é bola rolando. Cada um pegava a bola com o Edinho, pegava na bola. O Abel não pega mais a bola. Mas é por isso que eu me indigno com o jogador. Um jogador que não vibra, cara. Eu me indigno com o jogador que não vibra. É inadmissível. Mas a vai ali. Porque vibrar não significa que você esteja debochando do adversário, cara. Você tá vibrando, né? Pela celebração da rua. É a tua opinião, mas eu acho que tem torcedores que acham que a vibração. A comemoração do Ronaldinho nos gols do Flamengo contra o Grêmio. Mas acho que é diferente. Pra mim foi assintoso. É que assim, pra mim foi agressivo. O jeito que ele comemorou. Tem um problema, né? É o medo do Sobis e do Alex de comemorar e chocar alguns torcedores mais sensíveis. O Alex fez o gol, ele só levantou o dedo. Chocar torcedores mais sensíveis. Eu acho que no futebol, tem a situação que eles viveram, assim, é uma situação ímpar, óbvio, que sim, né? O Edinho, o Sobis existem no futebol por causa do Inter, né? Eles estão no Fluminense hoje, passaram outros clubes por causa do Inter, então acho que é um respeito, assim, mas também não encararia como uma falta de respeito, sabe? Mas é que assim. E o caso Ronaldinho Grêmio é absolutamente ímpar. É ímpar. Houve respeito, primeiro, do atleta para com o clube, sim, né? Ronaldinho para com o Grêmio. Respeito nessa relação, né? Quer ver uma coisa? Domingo tem às 5 da tarde no Estádio Olímpico Palmeiras e Grêmio. Luiz Felipe Scolari vai chegar no Estádio Olímpico. Vai ser absolutamente homenageado. Sem dúvida. E aí eu te pergunto. Vai cantar música, vai ter faixa, tá tudo certinho com ele, porque é um cara que ganhou, saiu de uma forma tranquila. Ele é um ídolo, entendeu? Sim. Só que nos últimos tempos, o que cria ídolo? Taça, né? E aí o Inter ganhou muitas taças e criou vários ídolos. E esses caras estão chegando aqui de novo, jogando. Aí, a vida tá seguindo, indo, né? Porque eu lembro que tinha uma época que o Paulo Nunes ia jogar aqui no Grêmio, e era ídolo, tinha ganho tudo com o Grêmio, sabe? E agora as coisas mudaram, mas eu acho legal não comemorar. Eu acho... E a vaiap serve como uma homenagem, né? Porque o Rafael Moura não é vaiado. Tá, mas então são dois pesos, duas medidas. Se a torcida pode vaiar quando ele tá jogando ali, por que ele não pode vibrar depois que ele fez um gol? Vai de cada um, né? É o que eu tô dizendo. Cada um tem a sua opinião e não vamos Sobis, inclusive, tava com os dois filhos dele nas tribunas, nas tribunas de honra do Beira-Rio, ambos os piazinhos com a camiseta do Inter. E o Dorival que tirou, né, o Dale? Mas eu não joguei nada ontem, cara. Tava pronto. Eu tenho que falar aqui, eu sou sincero, né, cara? Não joguei bosta nenhuma, cara. É, isso é verdade. Tem dia que eu não jogo, né, cara? Verdade. Mas o que? Eu não sou Pelé? Tá com a cabeça onde, Dani? Não posso falar aqui no ar, pô. É isso. Hoje à noite vamos estar na Feira do Livro, no Bola nas Costas, às 8 horas da noite. Com o Beto Xavier, nosso convidado. Olha! Que já lançou um livro, inclusive, né? Sobre futebol e tal. Sabe que o Beto lançou um livro sobre futebol e esse fim de semana eu fui no Brick da Redenção, ali na banquinha do vinil, com o seu xarel do vinil, né? Cinco pila. O seu xarel do vinil disse, pô, o Beto depois escreveu o livro, nunca mais apareceu aqui, ele disse que ia me dar o livro, não... Eu não deu pra ninguém. É o cara que mais pergunta na face da terra. Porque qualquer coisa que ele diga, seja afirmando ou questionando, vem depois. Pô, por falar em vinil, cara, mudando rapidamente de assunto, está fechará no mês de novembro, final do mês de novembro, a 15 discos em Porto Alegre. Depois de quantos anos? 60 anos vendendo discos. Acabou o Reinaldo da Kings. Acabou o Reinaldo. Acabou o Reinaldo da Kings. Tá bem, era isso de Bola nas Costas. Logo mais às 18h30 tem de novo. E hoje, ao vivo, da Feira do Livro, às 8 da noite, só aqui. Vai, Porazinho. Piadinha velha. Piada velha do Porão. Aparelhos de medição no meu. Aproveite o lançamento da nova balança no meu. O meu nome é Jackson Jardel e segue aí a minha contribuição. É o JJ. Um homem encontra seu amigo na rua e diz, cara, tá igualzinho a minha sogra, hein? A única diferença é o bigode. Mas eu não tenho bigode, meu. É, mas a minha sogra tem. Mais um. A sogra do cara morreu e o amigo perguntou, e aí, meu, o que a gente faz? Enterramos ou cremamos? Não, faz as duas coisas, não podemos facilitar. Mandem um é verdade pra Sabrina e pro Ratinho, lá no teu olho, magnata, pra todos que trabalham na Expresso Jundiaí, em especial Diogo e a Kelly. E ele diz aqui, ó, Fetter aumenta o salário do pessoal do Pretinho, inclusive... Aumenta! Aumenta! Inclusive o seu próprio, pois eu acho que vocês ganham pouco. Esse cara trabalha no financeiro da empresa. É legal no financeiro. Eu acho que tem acesso aos nossos contratos. Ele tem toda a razão, viu? No momento é melhor achar legal isso aí que tá aí. Eu acho que em estacionamento vocês trabalham. Deixa eu falar de um lugar aqui onde... O Marcos queima, né? Desculpa, mas o Marcos, o Pianjas, onde ele chega, ele nos queima, né? Em que sentido? No carro dele, né? Aonde ele chega e olha o pretinho ali, como jeito que eles andam ali. A gente tava... Mas uma vez aconteceu com o Porã, ele foi abastecer o carro. Isso. Até o Porã? Sou o Porã. Claro que não. Vai que o Porã vai ter um carro fuleiro. Capaz o Porã com esse carrinho. As pita pensa o quê, né, cara? A gente é radialista. É o que a gente é, velho. Nosso dia, nosso dia hoje. Mas eu preciso contar uma do fim de semana pra vocês, que é o seguinte, ó. O meu sogro foi pegar o vovô, o Joel, foi pegar os meus filhos, dá pra passear, né? Com o seu caminhonetão, aquela coisa toda, né? Aí os meus Teu sogro não é radialista, né? Não é radialista. Tem caminhonetão. Não, caminhonetão. Grande magnata. Aí os meus filhos entram no carro, daí o pequenininho fala assim: pá, esse carro é muito melhor que o nosso. Com 3 anos, cara. Aí o que que é, filho? Criança não mesmo. Paulinho? Nada, Paulinho Francisquinho. Aí eu olho, como é que é, filho? Fogo, né, como é que é, filho? Ele, não, esquece, pai. Tadinho. Criança não ainda mesmo. Ainda passou uma reprimenda no guri. A pureza. O carro todo ano pra agradar os filhos e a mulher. O carro e tá difícil de agradar lá em casa. Mas essa, eu sempre lembro da história do ligar da praia, na época que só tinha orelhão pra ligar pro Porto Alegre. Final de ano tinha um negócio. Fila, né? Só a única casinha da Praia do Barco ali, uma chuvarada e eu ali, né? Esperando pra ligar pro Porto Alegre. Ali naquela casinha, Deus livre. E a guriazinha com uma irmã pequenininha assim, né? E a irmã puxando ela assim, ela disse assim: não, maninha que tá aqui, mãe. Dizendo que o Neto Fagundes tá aqui na Praia do Barco. Olha se o Neto Fagundes com toda aquela grana vai estar nessa praia pico. E tô ouvindo ali. E eu do lado, ela passou por mim e foi embora. Nem me deu bola. Maravilha, maravilha isso, né, cara? É sensacional. As pessoas, na verdade, o que pensam as pessoas, né, cara? Que isso. Vai, Amaral. Deixa eu falar de um lugar onde as coisas realmente acontecem. Em que outra faculdade um trabalho de aula de publicidade atinge 500 mil views na internet? O Pianjas não tem nem metade disso, né, Pianjas? É verdade, Maurício. Eu tô falando da ESPM, uma referência em comunicação, marketing e gestão. Isso não é pouca coisa, não. Os professores da ESPM são os caras do mercado e preparam os alunos para todos os desafios da profissão. Isso sem falar na infra da faculdade, que é de fazer inveja em qualquer outra. Ah, os banheiros da ESPM, velho. Dá vontade de morar na ESPM. São cursos de administração, design, jornalismo, publicidade e relações internacionais. E a ESPM está inovando mais uma vez e está levando vestibular para Floripa, Caxias, Santa Maria, Santa Cruz e Joinville. Você faz a prova na sua cidade e vem cursar essa baita faculdade em Porto Alegre. Vestibular ESPM, prova dia 3 de dezembro. Inscrições pelo site espm.br/vestibularsul. Você não sai de casa para fazer o vestibular bola, da ESPM. Tô sempre assistindo a ESPM, cara. O Juca Furi trabalha lá, não trabalha. É outra coisa, cara. É outra história. Tá confundindo uma coisa, ESPM. É a Escola Superior de Propaganda e Marketing. Outra coisa é a ESPM. Juca Furi, né? Isso, do Juca. Não é do Juca que Fure, cara. Claro que é do Juca que Fure, é o ele dono trabalha lá, é, não é nada. É o dono, ele é o dono, pô. O Mr. P não é o dono da Atlântica, ele trabalha aqui. É verdade, cara. Mas o Feta é o dono da Atlântica. Não sou, não, cara. O dono da Atlântica é o seu Nelson, cara. Aqui vai Geraldo. Vai tocar. É isso? Não sou eu, nada. Você é o Tribo de Já, vai ser a música favorita da galera. Tamo trabalhando. Vai ser. Vamos ver aí, meu nego velho. É, mandou um abraço pro pessoal da Panatlântica também, tá todo ligado aqui. Panatlântica. Um abraço, gurizada. 35 anos Atlântica. De uma baita festa que acontece aqui em Gravataí. Aqui na Atlântica. Bacana. Aqui na Atlântica. Aquela mulher havia se casado com o nego velho mais preguiçoso que existia no mundo. Era de Alegrete, claro. Depois de anos seguidos, vendo ele sentado no sofá, só tomando cerveja, vendo televisão o dia inteiro, ela não aguentou mais e começou a chorar. Aí o nego velho chegou e falou: mas o que é isso, querido? Pra que essa choradeira desgraçada aí? Eu tô com tanta vergonha. Mas vergonha de quê? É que a gente tá casado há mais de 3 anos. E é o meu pai que paga o nosso aluguel. É a minha mãe que nos dá o que comer. É a minha irmã que paga o nosso plano de saúde. Que vergonha! Pois é, vergonha mesmo, porque 3 anos aquele emprestado do teu irmão nunca deu nada pra nós, mas nem 1 centavo. Liga pra ele agora. Vai, Mr. P! Vai, Olá, PP, sou muito fã do programa e tal, aquela coisa toda, ouço todos os dias as duas edições. Peço que leia o e-mail no PP... Das 18. Aí nada, né, cara? É 18. Aí não. Segue uma lista com supostas piores coisas que podem acontecer com uma pessoa. Vamos ver. Beber café frio? É ruim, é ruim, cara. Beber cerveja quente? É pior, é ruim. E dar uma fumadinha e não ter cigarro. Aí é bomba à saúde. E aquela de chegar no freezer assim, abrir um pote, ver um pote de sorvete, opa, feijão. E é feijão congelado. Eu como igual. Fazer número 2 e perceber que tá sem papel higiênico do lado. Lencinhos umedecidos. É. Bah, essa aqui é muito boa, cara. Pisar no molhado de meia. Isso é ouro. É muito ruim. Pior disso, só o mijo do cachorro. De meia. Colocar leite num copo e perceber que o chocolate acabou. É mesmo. Então o leite mesmo acabou. Tu vai botar assim. No finalzinho, vai até metade. Tem metade. Aguinha. Chamar uma pessoa pelo nome errado. Depende, né? A namorada. E finalmente, suco de caju. É isso, bebê. Não sei, ele botou aqui, manda um pó ficar tranquilo. Pó ficar tranquilo. Pra minha namorada e um... É! Pra alguns amigos meus. Ah, gostaria também de saber o que é que o Jesus tanto fala. Seria tá ligado de um modo muito rápido? É isso aí mesmo. Tá lá, ó. É isso aí. Jerônimo Galvão de Caxias do Sul. Posso, valeu, abraço, Jerônimo. Posso meter uma daquelas aqui? Mete! Uma daquelas aqui. Ah, mas então mete. Quem tá mais emotivo hoje, se segura aí na poltrona. Um dia você aprende que amar não significa apoiar-se. E que companhia nem sempre significa segurança. E começa então a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e olhos adiante. É verdade. Depois de um tempo, você aprende que o sol queima se ficar exposto a ele por muito tempo. Queima mesmo. E aprende que não importa o quanto você se importe. Algumas pessoas não se importam. Simplesmente não se importam. Descobre que se leva anos para se construir a tal confiança e apenas poucos segundos para destruí-la. Descobre que as pessoas com quem você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso, sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas, pois pode ser a última vez que a gente possa estar se vendo. Ah, cheguei a me arrepiar. Aprende que paciência requer muita prática. Aprende também, depois de um tempo, que nunca se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens. Um dia você descobre que só porque alguém não o ama do jeito que você quer que alguém te ame, não significa que esse alguém não te ama. Pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar isso. Aprende também que não importa em quantos pedaços o seu coração foi partido, o mundo não vai parar para que você conserte o seu coração. E aprende também que o tempo é algo que nunca, jamais voltou. E isso é um troço muito louco, né? Isso não é do Shakespeare? É o soneto da felicidade. São partes do soneto. Isso é um troço muito louco. É mais longo ainda, né? É muito longo, é muito lindo. Pega no Google agora soneto para felicidade, lê inteiro. Sonetos. Soneto para a felicidade. É que o soneto ele tem uma métrica 3-3-4-4. É um soneto tudo para bem, a felicidade. Tudo bem, bota lá William Shakespeare e vai aparecer isso. Bota William Shakespeare soneto. Já é. Bota qualquer coisa de Shakespeare. Muito bonito. Shakespeare. É isso aí. Shakespeare é CH. Não, cara. Shakespeare. Chato Brian. O Google acerta isso. O espélito, né? O Google é demais, né? O Google é demais. Ficamos assim, então, com este Pretinho Básico aqui na Atlântida, agradecendo demais pela sua audiência. Ficou todo mundo pensativo aqui na mesa. Olha a cara do Pianjas, pensativo. Não preste atenção no que você estava falando. Eu me lembrei de um verso que a vida passa e depois a gente chora, por isso de quem se gosta tem que se gostar agora. Pô, que legal, hein? Muito obrigado pela audiência. Voltaremos logo mais às 6 da tarde com o Pretinho Básico. Vem aí mais um Cabelo no Espaguete. Vamos, gente!